Eu sou destino incerto, sou estrada, sou andarilho, sou gente, sou deus, animal, ser humano, sou pai, filho, sou o que eu vejo, o que tu vê, sou gota d'água, estopim, eu sou pavio, sou a bomba, sou início, sou meio fim, eu sou a cor, sou cinza, sou predicado e sujeito, eu sou a cena do crime, sou testemunho e suspeito, eu sou a luz, sou escuro, sou criador, sou criatura, sou a praga, sou a salvação, eu sou a doença e a cura, sou o que foi feito, o que eu faço, sou o futuro do que eu fiz, sou professor, sou aluno perfeito, eterno aprendiz, sou cicatriz, sou ferida, sou mago, sou vida e morte, sou trevo. Sou capetindo pro céu. Uma...